Durante toda a minha vida, eu tive estúdio de gravação. E eu gosto de ir para o estúdio e gravar, criar arranjos, produzir. Gravei todos os CDs que eu tenho. É algo prazeroso. Mas desde que nós começamos a nos reunir como igreja, eu não pude mais passar um dia gravando, passar uma semana produzindo. E até o ano passado, eu falava assim, mas meu Deus, eu preciso arrumar tempo, eu estou assim, meu, olha, e ficava angustiado porque eu não conseguia, eu estou desperdiçando o estúdio, eu preciso. Um dia o Senhor falou, filho, até eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Eu também gostaria que você ficasse no estúdio, porque se isso te alegra, me interessa. Mas eu sei que você não dá conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então eu também estou abrindo mão de ter você no estúdio, para que você agora esteja atuando de outra forma. A partir daquele dia, tirei um peso do meu coração. Então, não tem problema. Não tem problema, filho, se você não voltar lá para gravar mais. Porque agora eu estou te ensinando. Você vai abrir mão desta atividade que te parecia prioritária para você ter mais tempo cuidando das pessoas. Porque eu quero você dando, doando, servindo, tendo comunhão, porque esse é o padrão do reino, irmão. Talvez você seja alguém que tem tanta atividade, tanto interesse, e não é pecado nenhum. Podemos ter os nossos interesses, mas o padrão de Jesus para o corpo de Cristo, para o reino, para a igreja, é outro. Eu ir me desvencilhando dos valores que antes eu priorizava. E resgatando, ou conquistando, ou experimentando uma alegria incontida em poder dar, em poder servir e em poder ter comunhão. A minha história com Asaf, que hoje é pastor da minha vida e da vida da Dani, começou assim. Uma irmã, a mãe da Claudinha, a missionária que está no Timor-Leste, a tia Sheila, ela virou para mim e falou assim, você conhece o Enner, irmão do Asaf Borba? Eu falei assim, não, você precisa conhecer. Passados uns dias, veio outra pessoa que não tinha nada a ver com a Sheila. Você conhece o Enner? Eu falei assim, não, você precisa conhecer, Sóstenes. Eu falei assim, eu acho que eu preciso conhecer mesmo, né? Passados uns dias, veio uma terceira pessoa que não tinha nada a ver com as outras duas e me disse, Sóstenes, você conhece o Enner? Eu falei assim, ainda não, vou conhecer. Você precisa conhecê-lo. Que coisa engraçada, gente. Quem que é essa figura? Quem que é esse sujeito? Um dia eu fui receber na minha casa uma pessoa que eu também não conhecia, se chamava Rui. Ele queria um trabalho. E eu marquei o horário, ele foi na minha casa, e eu abri a porta, era ele. Mas ele trouxe uma pessoa, e essa pessoa veio e se apresentou, muito prazer, meu nome é Enner. Eu falei assim, eu tinha que te conhecer mesmo, porque já tem três pessoas que falaram que eu tinha que te conhecer, e você aparece aqui do nada na minha casa, olha, muito prazer. Naquele dia, nós tivemos um tempo curto, pequeno de relacionamento, quando o Enner foi embora. Ele falou assim, tchê, eu tenho um teclado, viu? E ele pôs a mão no meu coração assim e falou assim, e o meu teclado é seu, viu? A hora que você precisar, o dia que você precisar, ele é seu, viu? Eu estou falando de coração, ele é seu, viu? Eu fechei a porta da casa, eles foram embora, e eu falei assim, isso não existe. Tem alguma coisa errada na minha vida, eu não vivo assim. Eu nunca quis emprestar meu teclado, mas de jeito nenhum, está brincando. E o cara me viu pela primeira vez e vem falar, é seu. A partir dali começou um relacionamento com o Enner, de uma amizade. E o Enner é assim em tudo. Se precisar tirar a camisa agora, ele tira, é sua. Enner, eu preciso, pode deixar comigo, eu faço para você. E aí um dia na casa dele, ele me chamou, estava lá o Asaf, 1995. E aí eu conheci o Asaf pela primeira vez, estivemos juntos, e eu descobri que havia um DNA neles que eu queria e eu precisava. Pronto, disposto a dar, a servir e valorizando ter mais comunhão com as pessoas do que qualquer outra coisa. Eu quero esse padrão de vida para mim. Não como uma forma de viver, mas como uma alegria imensurável, incontida. Eu quero, Deus, descobrir a alegria de vencer e de doar. De vencer a mim mesmo e servir. De vencer qualquer coisa em mim e ter comunhão. Ter comunhão. Não, mas não é no meu nível. O meu nível é outro. Eu quero ter comunhão. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Sabe por quê? Porque o Senhor veio para servir. Ele se humilhou, desceu dos céus, deixou sua forma como Deus, se humilhou e se fez homem como nós, desceu ao nosso nível para ter comunhão.